está presente aqui neste lugar, neste ambiente. Hoje vai trovejar e o vento do Espírito já soprando está, e vai tirar as cinzas que é pro fogo pegar. Quando Deus está presente, muita coisa acontece. Quem está morto ressuscita, quem está frio logo se aquece. Crente fala em outras línguas, profetiza no poder, e o Senhor Jesus batiza todo aquele que crê. Aqui tem o som, Deus está presente, tá ficando bom, é coisa de crente. Aqui tem vitória, aqui tem renovo, é luz que ilumina, é promessa divina no meio do povo. Aqui tem o som, Deus está presente, tá ficando bom, é coisa de crente. Aqui tem vitória, aqui tem renovo, é luz que ilumina, é promessa divina no meio do povo. Deus está presente, o caído se levanta, o doente é curado e de alegria canta. Todo tipo de problema não resiste, vai embora.